infinito interno. Todo dia uma flor cresce no lixo. Eu procuro paz pra mim. Paz. O luxo é só um capricho. Igual filme, mudo, o mundo muda. Toda vez que eu pisco, mesmo assim eu deixo amor em cada canto que eu piso. Eu preciso me desfazer de vícios negativos. Terceiro olho, tudo vê. Deus nunca foi visto. Meu inferno astral aqui, ele é sempre malquisto. No mundo onde quem acredita em sonho é sempre mal visto. Quer me desmoralizar, mas vai ser difícil. Cê vai me ver voar, explodir como se eu fosse um míssel. Incrível, o rap nunca morre, a música é invencível. Mas a sociedade sempre quer te ver invisível. Eu nunca vou vender minha alma, que ela é invendível. Parte do todo sabe que o divino é indivisível. A vida é escola aqui na terra, é tipo um exercício. Se eu quero paz aqui na terra, então vou exercer isso. Rod. A fé nunca falha. Eu fugi das armadilhas. Amor não ensaia. Vem cá constituir família. Eu cresci sem pai, mas não tô sozinho na trilha. Meu santo é fire e meus irmãos são minha família. Eu mesmo fiz florescer nesse solo infértil, nessa terra ardida, onde nem margarida eu vi nascer. Vida, pisa devagar que eu já tô bem. Quanto tempo eu vivi sem ter saída? Mas é tanta energia aqui dentro que eu transformo o que tiver que ser. Cultiva, fire, acende a esperança que estou. Que estou falhando. Que nunca falha, nunca falha. A fé nunca falha. Eu fugi das armadilhas. Amor não ensaia. Vem cá constituir família. Eu cresci sem pai, mas não tô sozinho na trilha. Meu santo é fire. Meus irmãos são minha família.